sozinho nessa porra, baby. Noites frias, doses quentes por dentro, tudo nublado, armado até os dentes, baby. Meu choro matou minha sede, minha fome matou minha alma e meu ego matou a gente, baby. O crime me fez convite, a vida me impôs limites. Você não quis me ver assim, sem nada, perder eu sigo. Minha alma não me pertence, demônios falam baixinho aqui, vem aqui. A um passo do precipício, um erro, um novo vício. O fio não fique diesel, vi. Meu peito faz gladiola, minha mente entra em óbito e eu sempre sorri pra ti. Fui de porta em porta e eu me lembro bem. Fugi desses bata na função também. Passei fome e frio, mas não vi ninguém. Contei vários mil, logo veio os fake. Quero euro e dólar, senta na BM. Ela tá de costa, aceito o bumbum trap. Brinquedo do lado, inimigos tem. Copo transbordando, tantos na minha face. Já vi Peter Park, tive a Mary Jane. Hoje eu tô no parque, tipo Mary Man. Da cor Eminem, conto age sem. Gordinho do lado, ouro pra minha gang. Se achar que pode, conto bonde, vem. Se achar que pode, conto magro, vem. Tô no mesmo set, do leste do mar. Filho de Odé, caçador das matas. Tô chegando longe, só na paz de um monge. Quem não vai se esconde, derrubando condes. Tô secando fontes, escalando montes. Derrubando clones, apagando nomes. Enrolado o olho, vejo quem é quem. A bala na agulha, seu destino tem. Tô sabendo de onde nós vem. Respeito a lei, pra ter vivezinho, yeah. Sozinho nessa porra, baby. Noites frias, doses quentes por dentro, tudo nublado, armado até os dentes, baby. Meu choro matou minha sede, minha fome matou minha alma e meu ego matou a gente, baby. A vida me impôs limites. Você não quis me ver assim. Sem nada, perder eu sigo. Minha alma não me pertence. Demônios falam baixinho aqui, quem aqui. A um passo do precipício, um erro, um novo vício. Um fio, não fique diesel, vi. Meu peito faz gladiola, minha mente entra em óbito. E eu sempre sorri pra ti. Yeah.